Búfalo do Marajó, a carroça da saudade, a mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Banda Kene. Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é só fogo de palha. Dá pra ver que você não consegue me esquecer. Você corre, você foge, mas sempre acaba assim. Ligando pra mim, no fim da noite você me procura. Bateu saudade e ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu beijo. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. No fim da noite você me procura. Faz falta que não tem jeito. Tô sempre pronto pra matar o teu desejo. Como é que é? Banda Kene. Você fala, só fala, mas no fundo isso tudo é só fogo de palha. Pra ver que você não consegue me esquecer. Você corre, você foge, mas sempre acaba assim. Ligando pra mim, no fim da noite você me procura. Bateu saudade e ninguém te segura. Lá vem você correndo pro meu beijo. Tô sempre pronto.